Serrano 438, autorizada a chegada à mare desça a 2 mil pés na proa de Itape, ajuste no 020. Tripe 5490, 56 a bordo, alterna Aracaju, autonomia de 4 horas e 20 minutos. Tripe 5490, autorizado, tá? Reporte para ingresso participante, que vai prosseguir com o número 3. Reporte para ingresso participante, tripe 5490. Confirma na terra do SAR? Gente, vai retaguarda do Web, que tá, vai iniciar o táxi já em instante. Quem vai iniciar o táxi? Serrano 438, proa de Tuna. Web 6741 com 74 a bordo 0405, conte. Cuidado, táxi Apache, Índia Alfa, ponto de espera Toruno, no edição 95, ajuste no 020, Webjet 6741, a prosseguir aí para a retaguarda é 2 da TAM. Gente, então Pacho, Índia Alfa, prossegue a retaguarda 02 da TAM, no 021 ou no 020, TAM? No 020, ok, no 020, no altímetro e a torre 1895, 6741. 1895 na torre, 020, obrigado. Muito grato. Controle Salvador 407.6, está estabilizado o localizador. Como é que ele é? 14.18.9.9.4076. Tá, agora 14.18, tem que ser entregado. Salvador, voo 94 horas, formação, papá. Confirme? É o voo no 94 horas, formação, papá. Voo no 941, boa tarde, ascendente pressão, detão nível 050, vigilância, chegada maré. Mare 050, a gente ficou, no 941. Alfa Kilo, ingressa no 3, reporta para ingressar no principal, 329. Desça 2 mil pés, autorizada final do ILS X-ray para pista no zero, reporte localizador. Reporte localizador, desça para 7.4 da passagem da terra da tripa, ok? Devido ao perfil de saída para evitar espera na decolagem, ok? Gente, vai dar passagem da terra da tripa, interessante como número 2. Estimativo. Tripe 5490 prossegue, ok? O pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ok? 1020 no ajuste. Principal, ponto de espera 1895, 941. Gentileza, reduz a mínima limpa. O senhor está seguindo um Tucano na aproximação. Ele está sua posição agora de 1 hora 27 milhas. Porém, a ground speed dele é 255 e reduzindo. Tá, vai então reduzir para 190, é isso? Mínima limpa. Já me ajuda, muito grato. Tá bom, 190 vai manter. Vou dar 941. Salvador, bom dia, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 160, saída da Delta. Da Delta 160, Azul 4463. Salvador, 3804, informação passada, descendo com 50. 3804, boa tarde, acima identificação, desce ao nível 0620, vigilante chegada à maré. Inicie redução até 209, se tiver condição, é o número 5 na aproximação agora. Pode manter 250. Mais um pouco sim, vamos tráfego à sua frente, pode ser 37800. Ele está agora 19 milhas na sua frente, mas ele está reduzindo para 190. Assim que o senhor puder, eu vou pedir que o senhor inicie redução também, e os senhores estão seguindo o Tucano, ok? Ok, então, vamos atingir realmente 250, descendo para 0,60. Já atingi 4 mil pés, o Mike no Golf. Desce 2 mil pés, Mike e Romeu Golf. Desce para 2 mil, Golf. Então, mantém. 3, vai manter a proa 180 por 2 milhas. Aposto autorizado direto na proa de Dael, azul 4463. Pós Dael, 4463. 2, devido ao fluxo do pátio aqui. Tá, depois que o Web prestar, pode então continuar? Afirmo, pós prossegue portão 02, então 32 no meio. Quando tiver passagem, então prossegue 02, 32 no meio. Recaio 5941 pronto para quatro. Jogo no 774. O 754 complete o EDF, chame a torre em 118 decimal 95, compura. 795, obrigado. Doutor instalador, boa tarde, na faixa bonita, Mike Quebec. Victor, Mike, Quebec, prossiga. Mike Quebec, garoto na instalador, passou no trabalho de Caracuí, na rua de Paris, que está na rua de Cheque seu transponder, eu só recebo seu alto primário aqui no meu radar, não recebo nem modo alfa nem modo Charlie. Victor, Mike, Quebec. Mike Romeu Golf autorizado, o curso localizador, reporte estabilizado. Realizado e correto, pronto para o acionamento de táxi, em portaria 5941. Nível final de voo 100? Uma centena, autorizado, 4463. Mesmo para 100 do 4463. 4463, foi na proa de Ilhéus. Proa de Ilhéus, 4463. Controle, é o Papatango Whisky Yankee Tango. Papatango Whisky Yankee Tango. Boa tarde, contato radar. Mantenha o rumo da pista até cruzar 3 mil pés. Após, esquerda na proa da posição Jambo. 3 mil, após esquerda, Jambo, Whisky Yankee Tango. Sério no 438, autorizada final do ILS Expay para a pista no zero, reporte localizador. No 438, reportará no localizador. Bom, nosso patrono, a velocidade agora fica a critério do comandante. Muito obrigado pela redução. Ok, ó, no mapa. Sério no 418, a sua identificação. Mantenha o 970, vigilância. Foi na proa de Itape, aguardando a chegada da maré, reporte descida. Autorizada a chegada a Mari, desse é o nível 070 na proa de Itap, força aérea 1418. Boa, 941 na proa de Itap. Itap. 941. Yankee Tango, esquerda na proa de Aracaju. Proa de Aracaju, Itap. No 438, forma o tráfego 12 horas a 8 milhas. O tráfego está mantendo 2 mil pés, está recepcionando o curso localizador, é um Charlie 25 braços. Está presente a velocidade artéria do comandante, está autorizado ao final do ILS, reporte estabilizado. No 438. No 438, reportará estabilizado. Estabilizou no ILS o Mike Romeu Golf. Mike Romeu Golf, chame a torre em 118 decimal 95, compor. 1895, Mike Romeu Golf. Tá 3804, vai na proa de TAP. Proa de TAP, 3804. Já, informa 230 nós agora, tá 060. Muito grato, tá presente, tá que sai do comandante a velocidade, 3804. Até o 060? Inicialmente até o 060, 3804. Santa Clara para o Pitomar, Quebec? Não, negativo. Prossegue até outra vez para ir para o Pitomar, Quebec. Temos tráfego da livrar final da 10-7. Mais o P3 aqui da base aérea fazendo procedimento ali na 1-7 também. Voo 754, autorizar ataque via Alfa, Kilo, vai em direção ao pátio 3, vai aportar para ingresso do pátio principal, voo no 754. Ajuste. 4000, sargento UP, combine 20, tá, 3804. Sou sério no 418, desce ao nível 050. O 476, então vai apenas aguardar o sotaque do TAM na sua frente, devido ao portão do seu 03, devido ao pátio interditado aqui, tem a aeronave da Web, então, após a aeronave da Web livrar a passagem, será autorizado, ingresso para o portão 03, ok? A Alfa vai interditada entre a Juliette e a Bianca, por isso foi preciso fazer o TAC pela Alfa, ok? Fique atento ao tráfego fazendo espera, a próxima rotatória, mantendo 1.000 pés. Tem espera no 438, complete o LS, chame a torre em 1-1-8, desce ao 9. 438, chamarado em 1-1-8-9-9. Zulu 4463, confirme nível solicitado. Desse autorizado nível 060, 4463. Autorizado TAC, reporte na hotel, ok? Para o cruzamento da 028, portal 5941. Chamador, está passando Mike Alpha Yankee, boa tarde. Boa tarde, Mike Alpha Yankee, a sua identificação mantém o nível 190, vigilância. Prevista a chegada à maré, foi na proa de maré, reporte descida. Aproximado, está presente, portada pelo segundo mais confiável. Coronado 41, desça 2.000 pés, autorizado a final do ILS que vem para a pista no zero, reporte localizador. 2.004 abaixo, no 941. São 3804, desce 3.000 pés, ajuste no 020. 3.920, tá, 3804. Postaram no 418, foi na proa de Duna, aguarde. Azul 4463, controle ilhéu solicita que mantenha o nível 080. 1-4-1-8, foi na proa de Duna, descendo a 2.000 pés, ajuste no 020. Na rotatória, Victor Mike Quebec. Chame agora a torre, 1-1-8-9-5, com pouso Victor Mike Quebec. Mike Alpha Yankee, autorizado a chegar na maré, desça ao nível 100, uma centena inicialmente. Controle Salvador, muito boa tarde, a Web 6721, descendo para Porto 50, sim, Tapapá. Web 6721, boa tarde, a sua identificação, desça ao nível 050. Vigilância, chegada é a maré, reduz a indicada 2509. Identificou, descendo para o 050, confirme? Ele Arizona. Prossiga. Confirma DSS para 050. 50, afirmo. CS, descendo para o 50 na chegada da Mari. Controle Salvador, pelo Quebec Terra. Controle Salvador, Papatango, Quilo, Quebec Terra. Quilo, Quebec Terra, prossiga. Está presente, eu solicito cancelamento e prosseguir a 2500 direto de destino. Regra de volta errada, 1537, mantenha as condições de 2500 pés direto na proa de Cairo. Reposta precisa. Correção, seu, proa de Sierra Índia, Romeu Índia, Barra Grande. Barra Grande, confere, bom voo. Graças, quem é sua proa de Barra Grande, obrigado, Sierra. Controle Salvador, até 3895. Tá, 3895, boa tarde. Contato radar na decolagem, só 340, saída da Elfa. É o 340, 3895. Boa tarde, a sua identificação, mantenha 210 vigilância, previsto chegada à maré, reposta descida. 210, contra a descida, tem 210. Pouso 941, complete LF, chame a torre, 186, bom pouso. 186, boa. Salvador, 941, boa. Salvador, 1941. Desça 2000 pés e chame agora final Salvador, frequência 119.8, bom voo. 2000, chama final 198. Salvador, 1941. 3804, transfere, descida para 2000, prodidona. Futan 3804, desce para 2000, 1020 ao ajuste. Reporte estabilizado, iniciando a redução. Reporte estabilizado, está iniciando a redução, para 3804. Aprovado. Controle, Bruno, tentou 18.6, 18.3, não consegue contato com a torre. 18.95, comandante, bom pouso. Ah, tá bom. Oceano 4 noite, chame a final Salvador. 119, decimal 8, bom pouso. 119, decimal 8, Oceano 4 noite. Mike Alfiante, controle. São para sequenciamento curva esquerda até a proa 340. Esquerda 340. Limite dessa proa será radial 2260 do VOR Salvador. Tráfego cruzado aqui, para engrossar no pátio militar. Certo, eu vou fazer o seguinte, eu tento aguardar para ingressar na Delta, vai ingressar na Delta, pode prosseguir para o pátio 3. Assim. Tá mantendo posição agora no pátio 3. Certo. Azul 4463. Serviço radar encerrado, chame agora o controle de Elson no 20 decimal 1 no bom voo. Oceano 4 no 4, aciona a identificação, desse é o nível de voo 080, vigilância e chegada à maré. Oceano 3804. 3804, prossiga. Tem uma alta frequência, posso retornar 1208? Presente, você chama a torre 119... 11895, correção. Good morning, radar contact on takeoff. Climbing maintain flight level 060 initially. Turn left, heading Momo position. Heading left to Momo position and the circuit 060, check 5490. Justado 1020, está seguindo como número 2 na aproximação. 721. Nação escuta, prossiga. Proa de Duna, descendo a 2000 pés, ajuste 1020. Controle de Duna, descendo para 2020, né? 721. Trip 5240. Já escuta, 5240. Proa de Itap. Itap, 5240. Sobre esse Boeing Tango. Sua posição de 10 horas, 10 milhas como este. Está passando 200 em descida, é um ATR 72 da Trip. Você vai seguir esse tráfego na aproximação, ok? Certo, mais a próxima. Está o tráfego por via. Corrige, mantenha presente proa, mantenha presente proa, Mike Alfiano. Esse é o tráfego que já passou aqui, agora na nossa posição de 3 horas. Não, negativo, esse é o primeiro. Esse é um Boeing 737-300 da UEB. Está passando agora quase sua posição de 11 para 12 horas, cruzando 190, descendo até 140, com a TR-72 da Trip. Você vai manter essa proa 340, aguardando nova proa para o curso localizador, ok? Mais afiado, ainda limitado pela 260, Salvador. Confere. Certo. O objeto 6721 chama final Salvador 119 decimal 35. Bom voo. 119 decimal 35. Obrigado. Bom trabalho, 621. Trip 5490. Call out to flight level 200. Clear to 200 5490. Correction, sir. Climb. Flight level 200. Roger, sir, understand. San 3895, chame Centro Recife, 1251, 13325, bom voo. 351, 3325, obrigado, tempo. Número 2000, presente Torre 118-6, bom pouso. 4-9, 4-9-2-4-5. Centro Recife, 12545, alterna 12685, boa tarde. 12545, 12585, boa tarde, Wiz, corrijo, Mike Alpha Yankee. Mike Alpha Yankee, acima navegação na proa de Itap. Centro de Itap, Mike Alpha Yankee. Atingiu 1240, 5240. 5240, livre do tráfego, 6 horas, prossegue na descida até o nível 050. 050, 5240. Primeira curva na direita, direção no litoral sul. Transponder 0115, controle Salvador 1208. Espera no 4-4, proa de Itap. 4-4, proa de Itap. Você era no 4-4, sua velocidade indicada no momento? 1-8-5. Você tem condição de mantê-la até pelo menos uma? Afirmo. Incrementar agora, você tem condição? Até 4. A máxima que você puder empregar na descida, eu lhe agradeço. No 4-4 tem um Airbus 320 que vai seguir o senhor na aproximação. Ok, vai tentar incrementar. Muito grato. Salvador, departure trip 5490, when clear, request direct to Papa Tango Lima. Stand by, please. Thanks. 0, procede 5941. O Web 6721, não? Trip 5240, final Salvador 119, decimal 35. 1935, boa. Mike Alfianc, desce até o 060, chama final Salvador 119, decimal 35, bom pouso. Chama 1935, mais operado, Web. Trip 5490, clear to direct to Petrolina. Thank you, sir. Turn right, direct to Petrolina, 5490. Frente, 12 horas, 9 milhas, pode manter a velocidade. Rede 3000 na proa de Duna, 5240. Sou o Mike Alfa Yankee. Mike Alfa Yankee, boa tarde, acena identificação, desce para 4000 proa de Duna, ajuste 1020. 4000 proa de Duna, ajuste 1020, Mike Alfa Yankee. Tem condições de manter essa velocidade até a Duna? Eu matei. Tempo de sequenciamento Mike Alfa Yankee. E a Índia Alfa, ponto de espera, 2118, decimal 95, ajuste no 020. Corrigindo, gol 941. Corrigindo, prossegue para o portão 62, ok? Faz questão 62. Sim, Mike, portão livre pro 62, o gol no 941. Sim, prodigo na responsabilidade, 202 anos. Sucera no 4, desse é o 050. 050 no 414. Salvador, boa tarde, tá 3566, informação, papá. Tá 3566, sem identificação, desceu nível 0620. Vigilância e chegada amarela. Maré. Chegada maré 060, 3566. 21 da web. Escuta, prossiga. Presente autorizado externo, 1700 pés, ajuste 1020, está visual canal piscina 10? Afirmativo. Tem ex reporte estabilizado 6721. Pode estabilizar 6721. Ano 5240, desce para 2020, livre final e ele é fixo em reporte estabilizado. 2000, apartamento avisado, 2240. Estabilizando, 72 anos. 72 anos, torre 1186. 1186, 72 anos. 1895. Confirme 1895. Afirmativo, 1895. 1895, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passarei 22, obrigado. Passarei do 2280, boa tarde, assim a identificação. Quando pronto, estarei descido até o nível 050, a chegada à massa. Vai livrar o para o zero. Já estou trazendo aqui. Yeah. Já. Cruzado, é porte da pista. 1438, cruzado, pista do zero. Vou passar ao zero. Prossiga 3204. Afirmo, minuto ainda. Fui 01, protege táxi via Alfa, Delta, reposta Delta para o cruzamento da 1028. Limpo 01. IRS da 10540. 5240, completo, chama a torre 1186. 1186, obrigado, boa tarde. Ah. Aqui é o FIAC 2020, livre final e LSC, reporte estabilizado. Vai estabilizado, tá tocado. Tá 3206. Salvador, é o 3526 com a 0, estabilizado, sinal do X-Ray.